2010, vou direto para Maraty. Thank you. 5 Black Star at this time. Check please for the wind. The wind is 1-0 degrees, 1-0. The best visitor is up to be for a 2-3 today. Frequência 1251, alterna 1, 2, 3, 1, 8, boa viagem. Roger. Seria possível a prova de armas com a série do 2223 já com o direto Alvo, passarela 2223. Guiana Nota 02, Pátio, passarela Luna 710, Channel 800, repito, frequência 1226, decimal 85, alterna 25, decimal 45, Guiana. Bom dia, vou direto o ponto para a chegada, desça para 4.10, estou sendo que nos é uma meia de jornada. Vou direto a Lefa, subindo para mim com 2796, controle todo. A 71 milhas no radar, fizemos Salvador, turma TN170, registro radar terminado. Chama agora o controle na Caju, que tem zona 20, decimal 30, bom dia. 4421, contato radar decolagem, Chuprinho 360, saiu da sinal do 1. 360, passa por cima, sinal já. Pode 2010, vou direto Leda. Leda. Posição de 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, zona nível 110, zona nível 050, a área 477. Informação contra o resto do novembro. Para o nível 050. Please, you know, move it. vinda proa 160, nesta proa 200 que está localizado. Supra 3.100. Supra 3.100. Supra 3.100. Supra 3.100. 3-1-1. Ocean, o Papa Tanguate 1-1, altimetro 0-7, eu posso ter que São Papa. Vamos aí, ter mais um visual de braço na sala. Apoio por 0-1, até o nome. Oh, no. esquerda para mais 2 direito, para 7, você pode tirar uma frente. Panamá 312, Campanilha 110, Panamá agora o centro, Recife, frequência 126, decimal 85, Oceano 25, decimal 45, Bogué. Comissão Mantendo 1510, ajuste a Tiazé Salvador 9097, informar passando através de Vera Cruz. Paris após boa cidade, comando visual para o seu acesso.